Nós até avançando, ligo os blocos do outro lado. Jesus de capuz e coletes escoltado. Nós até avançando, ligo os blocos do outro lado. Jesus de capuz e coletes escoltado. Nós até avançando, ligo os blocos do outro lado. Jesus de capuz e coletes escoltado. Caiu a lágrima, um homem chora. Tem tolo que se apavora. Todo seu medo agora é botado pra fora. Em frente ao mal que apavora, o lobo mal que devora. Vai com paz, se joga, vê se circula, sai fora. A vida inteira não soube apreciar uma rosa. O que sobrou pra você? Pega o espinho e se coça. Ainda não me entendeu, mas também nem se esforça. Saber que Cristo foi santo mesmo pisando na porta. A vida inteira chapou naquilo que não era bom. Não conheceu o bom perfume da rosa de Saron. Não adianta correr no pique do Armagedon. Se na harmonia da vida você só saiu do tom. Ferracamente chama, clama por um novo amanhã. O homem ali de capuz não é da Ku Klux Klan. De bermuda ou chinelo ou de regata de terno. Sabe que Deus tá por perto e taca fogo no inferno. Nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. Fim do tempo fecha o seco, o bicho pega, o tempo fecha. No meio de um povo, só quem é os ponta firme sem dar brecha. É com nós até a volta, na revolta contraíra. Que conspira e siga, mas não entrego a minha vida. Feita trilha suicida, por muitos foi esquecida. Fama, dinheiro, o desvio da retina, carnificina. O prazer é sanguinário, palavras de Deus nos querem, mas chega a ser hilário. Valor trocado, dinheiro Deus, essa é a ordem. Mudou-se a lei, fim do respeito, tudo em desordem. Acordem, a fechadura vai se abrir, fim de cena, sobe as letras. A casa vai cair, olha os abertos, preparado, caráter sendo formado. Não me confundo, não me curvo e não erro o meu alvo. Verdadeiro adorador com coração longe das notas. Com Jesus até o fim, é com nós até a volta. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. A voz que clama no deserto aqui não se cala, tipo os montes de Sião. A minha fé não se abala. Fanático, louco, inconsciente ou insano. Diga o que quiser, mas sei do que eu estou falando. Preparando o caminho à volta do Messias. Seguindo a risco, meu chamado é assim, se cumpre a profecia. Cada dia é menos um e só aumenta a agonia. De ver os bicos se batendo por nada, trocar a vida. Falando em vida, eu tenho a minha inteira, eu cuido. Quem sabe o tempo fecha o bico, pois falar é descuido. Um povo inteiro morrendo, sem entendimento. O povo merece por falta de conhecimento. Constrangido, eu tenho olhar ao meu redor. Irmãos se matam na religiosidade, outros do pó. Só, que isso um dia vai acabar. A voz que clama no deserto diz que Cristo vai voltar. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. É com nós até a volta, liga os blocos do outro lado. Jesus de capuz e colete escoltado. Desinformado, pensa que foi fácil carregar a cruz e hoje ser tirado.